freguês eu peço e pago. Obrigado por servir minha cerveja preferida. Garçom, amigo, cada um tem sua história. Eu tenho a minha e é uma paixão recolhida. Amo demais uma florzinha em botão. Nem ela sabe que por mim foi escolhida. Amo demais uma florzinha em botão. Nem ela sabe que por mim foi escolhida. Mais uma e um whisky pros meus amigos. Garçom, lhe digo eu quem vou pagar a despesa. Por causa dela eu me tornei um boêmio. Mais um prêmio que eu ganhei da natureza. Ela é a mais linda mulher que pra mim existe. Vejo seus olhos nesse copo de cerveja. Ela é a mais linda mulher que pra mim existe. Vejo seus olhos nesse copo de cerveja. Garçom, amigo, veja quanto estou devendo. Já estou pagando e fazendo a retirada. Entro silêncio e lá vou eu noite adentro, perambulando pelas altas madrugadas. A lei seca me faz parar no tempo. Vou guardar fita, chega perto, não é nada. Pra dirigir eu tenho motorista amigo. Garçom, lhe digo, não fiquei devendo nada. Pra dirigir eu tenho motorista amigo. Garçom, lhe digo, não fiquei devendo nada.